Warning, down 3179, establish on localized runway 10 and the airbound and rocket. Down 3179, continue broad to runway 10 and stand by landing clearance. Roger, stand by 3179. Não, ILS. 2000 pés, 10 no 5, repórter estabilizado em Salvador. Mike Tabulhão. Também não, que normalmente entra no sistema meia hora antes do LBT. Ah, tá, ok. Vamos tentar aqui, eu acho que eles passaram a BLA, mas vamos procurar aqui também. Obrigado. Só confirmando pro TAN 3153, é pra prosseguir via Kilo e Pátio 3? Ah, tá autorizado Alfa, Juliette e o Gate 03. Tá, 3153. Ok, Alfa e Juliette pro 3, 3153. Mais uma aeronave para pousar não no zero. Após esse tráfego será autorizado seu ingresso. Mantenha ainda a posição. Sim, essa é a velocidade da aeronave natural. No 7, no solo 05, libere a pista direita, chame o solo 121.9. Liberando de direita 1219, 35 no 7. Bom dia, o voo 1897. Quem tiver informação, Lima para Confins. 10360, aguarde coordenação, gol 1897. Aguarda 360, bom 897. Autorizado pouso na pista 10, vento de 130 graus com 10 nós, primeiros 90 metros, indisponíveis. Clear to land, runway 10, roger to first 90 meters, stand 179. Trip 55 no 4, após a passagem da aeronave na final, a linha mantém não no 0. Após a passagem da aeronave na final, a linha mantém o no 0, 55 no 4. Salvador, gol 607, formação Lima, autorização Guarulhos. Chegou no 607, aguarde coordenação. Guardando a cópia 1607. Meu nome é Mike Tangolim, mas eu estou para a velocidade de aproximação e forma visual com a pista. Estamos reduzindo, gente. Mike Tangolim. Limas Lugolf é autorizado o táxi e modifique sua saída após a decolagem na pista 17. Deverá interceptar a radial 198 de Salvador e mantê-la até atingir o nível 040. Correto, reporte para ingresso na pista 17, Papa Tango Lima, Zulu Golf. 55 no 4, ingressando para alinhamento. Alinha e mantenha no 0, 55 no 4, agilizando. Beleza. TAN 3179, on the ground at 08, after you leave the runway, contact ground 121.9. Roger, after leaving the runway 1219, by 3179. Bye. Salve Salvador, gol 1804, centro da Lima, 360 Galhão, pronto para cópia. Repita por gentileza. Muito bom dia, gol 1804, centro da Lima, 360 Galhão, pronto para cópia. Bom dia, número 4 na coordenação, aguarde gol 1804. Guardando, 1804. Lima Zulu Golf, aguarde. Trip 5514, autorizado decolar da pista 10, vento de 130 graus com 10 nós. 5514, decolado. Lima Zulu Golf, autorizado ingressar na pista 17. Reporte alinhado e pronto. Alpha and the India, stand 02319, thank you. Gol no 715, copia. Gol no 715, copia. Gol no 715, autorizado Brasília, nível 360, via pessoa 17. Decolagem da pista 10, primeira curva direita, saída gole, transição ao fito. Controle 119, decimal 35, código 5527. Ok, copiado, Brasília 360, pressão 17, decola pista 10, curva direita, saída, colhe o fito. Controlizar o 35, transponde 5527, gol 715. Gol no 715 reto, reposte para posição reto. 715 zero. Gol no 897, copia. Autorizado com fins, nível 360, via para o Whisky 58. Decolagem da pista 10, primeira curva direita, saída gole, transição Gonza. Controle 119, decimal 35, código 5530. Controle Salvador, muito bom dia, trip 5514. 5514, prossiga. Estamos agora uns 10 minutos da saída, vou passar na DLA. Pro 5514, para ver se é visível 3.0. É, a transmissão está intermitente, confirme o 6514. 6514, é, confirmando, foi passado na DLA. Está agora ao seguinte. E solicitando aí o 350 para. Recife. 350 Recife, agora de coordenação, vê logo 6514. Guardando, obrigado. Voo no 607, copia. Pronto para cópia, é o 607. Voo no 607, autorizado Guarulhos, nível 360, via para o Whisky 50. Decolagem da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, transição de NER. Controle 119, decimal 35, código 5524. Voo no 607, autorizado Guarulhos, 360, para o Whisky 50. Decola pista 10, curva direita, saída da EL, transição de NER. Controle 11935, 5524, transponder. Voo 607 correto, depois para posicionamento. Guardará. Salve, Papa Romeu, Mike Tango Lima, livro. Mike Tango Lima, informe o pátio. Setor de carga, Mike Tango Lima. Setorizado, primeira esquerda, pátio 3, Mike Tango Lima. Mike Tango Lima. Tango Lima Zulu Golf, decolou de Salvador aos 12, chame agora o controle em 119, decimal 35. 035, bom dia. Bom dia. Controle Lima Zulu Golf, decolado na sua escuta, descida ela. Papatango Lima Zulu Golf, contato radar, suba ao nível 040. Gente, golf. Salvador, bom dia, emergência 6719, passão 180 para uma centena, chegada bom, entre a formação Lima. Web 6709, sua identificação, chegada bom, desce manter o nível 040. Chegada bom, para o 040, 6709, 24. 1804, copia? Copia, 1804. 1804, autorizado Galeão, nível 360, via Zulu 14. Decolagem da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, transição Bless. Controle 119.35, código 5533. Autorizado Galeão 360, via Upper Zulu 14, decola da 10 com primeira curva direita na saída da EL, transição Bless. Transponder 5533, controle 1935, pro gol 1804. Gol 1804 correto, reposta para posicionamento. Chamada nessa para posicionamento 1804. Tinha seu plano, chegou agora no sistema, conforme eu havia informado, normalmente meia hora antes da UBT, que seria os 45, mais um minuto. Ah, tá ok, obrigado. Estamos aguardando aqui. TP 5514, passa nível 100, chame agora o centro Recife, 12085, alterno 2545. Esse centro Recife, 12085, 12545, bom dia. Patrulha Lima, Zulu está cruzando 3.800 em condições visuais, solicita modificação para o 045, estimando pouso aos 37. 6.5 no 4, autorizado Recife, nível 350, via Upper Whisk 58. Decolagem da pista no 0, primeira curva esquerda, saída Pouca, transição Aracaju. Controle 119.35, código 5545. Autorizado então 350 para Recife, era por isso, 3508, primeira sua após a decoragem 80 dias, na Ponta Aracaju, 1935, 45, transporte dentro do grupo. 5 no 4 correto, reposto para posicionamento. Pronto, posicionamento. Autorizado, reposto para o táxi, logo 65 no 4. Deixa eu mandar para o táxi, logo 65. Estado Nacional ILS sem glide. 2015, eu procuro estabilizar no localizador, frente do GLAD, 67. Alfa Delta, prossiga. Macaco Delta autorizado, Manati 510, decolagem da 17, curva direita, corredor axé, controle 119.35, código 0165. Correto, QNH 1015, chame torre 118.6 para acionar. Paulo Salvador, muito bom dia, o Papa Papa em Alfa Lima. Bom dia, mantém escuta em Alfa Lima. Mento, reporte para o táxi. Alfa 709, chame torre 118.6. 86.6709, bom dia. Salvador Gol 715, ponte 8, puxa o beca acionamento. Fono 715, autorizado posicionamento, reposte para o táxi. Usar ataque, Gol 715. 0, vento de 130 graus com 10 nós, primeiros 90 metros indisponíveis. Sente descrição. 709, autorizado pouso de São José. Correto. Autorizado táxi, QNH 1015, no ponto de espera da Charlie, chame torre 118.6. Ajustado, ponte perdão, 5, chamar torre 18.6, o loja 6514. Log 65 no 4 a linha e mantém no 0. Webjet 6709 no solo aos 26, libere a direita, chame o solo 121.9. Alfa direita 679. Jofa Lima, copia. Pronto, acabou. Sim, Jofa Lima, autorizado Serra Novembro Delta Hotel, nível 085, decolagem da pista no 7, curva direita, inicialmente 1 mil pés no corredor Axé. Controle 119.35, código 5535. Decola da direção de curva direita, restrito do pés no Axé, controle 7935. Transporte 5535. Já falei uma correta, QNH 1015, chame torre 118.6 para acionar. 18.6 acionamento. Tá, então, 715, 174 a bordo, 3:37, aterra a mão. 1715, autorizado táxi, via Juliette, Alfa Charlie, QNH 1015, no ponto de espera, chame torre 118.6. Autorizado posto acionamento, posto para o táxi. Autorizado para reportar para o táxi, 1897. 1897, você tem um observe, tráfego da companhia que está prestes a livrar a cauda. Vai ficar atento, 1897. Salvador, 767-09, táxi Alfa. 767-09, reporte para ingresso na Juliette. Para ingresso na Juliette, 2709. Solo para pushback e acionamento, 1804, posto 1905. 1805, 1804, aguarde. Aguardando, 1804. Solo Salvador, bom dia, da 3153, informação Lima, autorização Galeão. Confirme. Da 3153, informação Lima, autorização Galeão. Sente alguma autorização? Aguarda. Varg Log 65 no 4, decolado aos 28, chame o controle 119.35. Chama controle 19.35, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, V-Log 65 no 4, decolou, cruza mil pés. Varg Log 65 no 4, contato radar, suba ao nível 350, sai da PUCA. Final 350 na PUCA, V-Log 65 no 4. 7709, ingresso de Juliette, gate 01. 7709, Juliette para o portão 1. O gol 1804, após o tráfego da Webjet livrar a área próxima da ingressão da Juliette, após o mesmo autorizado puxa, pode para o táxi. Após o Webjet na retaguarda, autorizado puxa no estacionamento, chamada para o táxi 1804. O 6709 está ingressando ainda. Torre, Salvador, Guardião 03, na vertical de Itapuã, para pouso, 99. Afirmo, Índia, Gate 01, Web 709. 501, 709. Torre, Salvador, Guardião 03. Boa noite, 04, por exemplo, puxa. Eu puxo, boa noite, 04. Tráfego do Guardião 02, que está a 200 pés no litoral. Afirmativo, está visual com o mesmo, vai prosseguir aqui 500 pés pelo litoral. Guardião 02, informa o tráfego do helicóptero Mike Eco Delta, decolando da pista 17, vai curvar à direita para o Axé. Tem aeronave à vista? Negativo, senhor. O Guardião está em ação no farol de Itapuã, 300 pés. Visual Guaraná. Mantenha a órbita no setor, aguarde ser ultrapassado pelo tráfego. Guardião 02. Guardião 03, confirmando. Guardião 03, afirmo, aguardando o cruzamento encontrado. Correto, o gol no 715 autorizado decolar da pista 10, o vento é de 130 graus com 10 nós. Deve decolar na pista 10, gol 715. Pode. O Guardião já para regresso, senhor. Mike Eco Delta, reporte após ter ultrapassado o tráfego do Guardião 03 que está no través do farol de Itapuã em órbita. Afirmativo, reportará quando superar o tráfego. Eu solicito pro direto com o meu teste e vai manter um afastamento considerável já. Afirmativo, mantenha então esta proa, mantendo a separação visual com a aeronave da Polícia Militar. Reporte após superar a aeronave. Afirmativo, reporta após superada, Delta. torre Salvador na escuta do Guardião 03. Guardião 03 autorizado prosseguir para o cruzamento da final da pista 1-0, chame na final da 17. Gente, livre cruzamento da 10, reportará na final da 17-03. Torre Salvador em Alfa Lima, parte 5, pronto pro táxi. É, Máquia com Delta confirmando, já superou o tráfego? Exatamente agora, nesse minuto, estava esperando o modulação aí. Ciente, Máquia com Delta, chame agora o controle Salvador em 119.35, bom voo. Muito obrigado, 1935. Gol no 715, decolou aos 31, chame o controle, 119.35. Controle 1935, 715, bom dia. Bom dia, Guardião 03, chame na final da pista 17, estabilizado, vento de 130 graus com 10 nós. Chamará na final da 17, Guardião 03. Se mantenha mil pés, chame a 20 milhas de Salvador. Ok, chama 20 milhas, do CTR, mais que puder, eu solicito também acessar 1500. Está autorizado, 1500. Trato. Controle Salvador, bom dia, com 715. Ano 715, contato radar na decolagem, subou ao nível 360, saída gole. 360 na gole, com 715. Voo 1804 para o táxi com 168 a bordo, alternando Campinas, autonomia 0408. 1804, autorizado táxi via Juliette, Alfa Charlie, QNH 1015, no ponto de espera, chame torre 1186. Juliette, Alfa Charlie, ponto de espera da 10, chama torre 1866, no 804. Salve Salvador, bom dia, TAM 3517, entidade Lima. Bom dia, 3517, o número 3, na coordenação, aguarde. Bom dia, o número 4 na coordenação, aguarde, Rio 9641. Gol no 897, autorizado táxi via Juliette, Alfa Charlie, QNH